tô no rolê pela cidade à meia-noite, só pensando e relembrando como foi aquela noite. Eu não me esqueço nem do jeito que você já me deixou, nem tão menos do que eu te ensinei e você me ensinou. A minha dor foi ser tratado por você tipo um lixo. Nem amizade você teve, não se importa com isso. Talvez foi necessário, talvez foi puro exagero. Talvez se eu tivesse te iludido fácil primeiro, talvez se eu ficasse forte não estava por baixo. Talvez se eu não confiasse, não levava esculacho, não estaria hoje aqui somente perdendo tempo. Nem ficaria na sua cola, mesmo assim eu lamento. Você passou na minha vida mil promessas, não entendo. Me fez provar seu doce mel que se tornou um veneno. Eu só queria ser feliz, mas com você bem comigo. Mas você foi uma malandrona, seu amor é bandido. Pura malandragem o que fez comigo, apenas me enganou com esse amor bandido. Mas eu vou dar o troco, pois estou na paz. Bandido inconsequente, eu tô suave, então bye bye. Pura malandragem o que fez comigo, apenas me enganou com esse amor bandido. Mas eu vou dar o troco, pois estou na paz. Bandido inconsequente, eu tô suave, então bye bye. Quem me assistiu sabe bem como eu sofri. Semanas infinitas, mas ainda estou aqui. Era simples, muito simples ter me dito a verdade. Já teria me arranjado um outro amor nessa cidade. Só me fez acreditar no seu amor e me iludiu. Você usou e abusou, fez o que quis, depois sumiu. Só quis provar pra suas amigas que era bem melhor que eu. Lamentável, nem te conto onde que você se meteu. Despertou a minha ira, agora vou virar o jogo. Sem perdão, deixa comigo, eu não sou bobo, nem um touro. E se passar na frente, vou agir do mesmo jeito. Nem sou sorriso nenhum, eu vou te tratar daquele jeito. Hoje já tô bem melhor, com isso vem experiência. Mas pra mim você já era, esgotou minha paciência. Eu vou te dar tudo de volta como você fez comigo. Me tornei um bad boy, pois seu amor era bandido. Pura malandragem o que fez comigo, apenas me enganou com esse amor bandido. Mas eu vou dar o troco, pois estou na paz. Bandido inconsequente, eu tô suave, então bye bye. Pura malandragem o que fez comigo, apenas me enganou com esse amor bandido. Mas eu vou dar o troco, pois estou na paz. Bandido inconsequente, eu tô suave, então bye bye. Pura malandragem o que fez comigo, apenas me enganou com esse amor bandido. Mas eu vou dar o troco, pois estou na paz. Bandido inconsequente, eu tô suave, então bye bye. Pura malandragem o que fez comigo, apenas me enganou com esse amor bandido. Mas eu vou dar o troco, pois estou na paz. Bandido inconsequente, eu tô suave, então bye bye.